8. Yasmina conhece o terror resoluto. Yasmina teve tempo para apenas um grito quando se viu envolvida por aquele furacão vermelho e foi arrancada de seu protetor com uma força apavorante. Ela gritou uma vez e não teve mais fôlego. Estava cega, surda, emudecida e desacordada pela terrível agitação de ar em torno de si. Existia uma consciência atordoante da altura vertiginosa e da velocidade paralisante, uma impressão confusa de sensações naturais enlouquecendo, e então tontura e esquecimento. Um vestígio dessas sensações segurava-se a ela enquanto recuperava a consciência. Yasmina gritou e se agarrou loucamente, como se estivesse de cabeça para baixo naquele voo involuntário. Seus dedos tocaram um tecido macio e um senso revelador de estabilidade a impregnou. Ela reconheceu as cercanias. Estava deitada em um estrado coberto com veludo negro em uma grande sala escura cujas paredes tinham tapeçarias negras penduradas com dragões rastejantes, reproduzidos com repelente realismo. Sombras flutuantes mal indicavam o teto e trevas que se emprestavam à ilusão espreitavam nos cantos. Não parecia haver janelas ou portas nas paredes, a não ser que estivessem ocultas pelas tapeçarias escuras. De onde a fraca luz surgia, Yasmina não conseguia determinar. A grande sala era um reino de mistérios e sombras e figuras furtivas, nas quais ela não poderia jurar ter observado o movimento. Ainda assim, invadiam sua mente com terror turvo e sem forma. Mas seu olhar se fixou em um objeto tangível. Sobre outro estrado menor de âmbar negro, a alguns pés de distância, um homem sentado com as pernas cruzadas olhava contemplativo para ela. Seu longo manto negro de veludo bordado com fios de ouro caía folgado sobre si, mascarando seu vulto. As mãos estavam enfiadas nas mangas. Havia um capuz de veludo sobre a cabeça. O rosto era calmo, plácido, não era bonito, os olhos um pouco oblíquos e cintilantes. Ele não moveu um músculo enquanto se sentava ali de frente para ela, nem sua expressão mudou quando viu que ela estava consciente. Yasmina sentiu o calafrio do medo como um filete de água gelada descendo por sua espinha. Ela ergueu o tronco sobre os cotovelos e olhou apreensiva para o estranho. — Quem é você? — perguntou. Sua voz soou frágil e inadequada. — Eu sou o mestre de Imsha. O tom era rico e ressonante, como os tons melodiosos do sino de um templo. — Por que me trouxe aqui? — Você não procurava por mim? — Se você for um dos profetas negros, sim. Respondeu sem cautela, acreditando que ele poderia ler seus pensamentos de qualquer maneira. Ele riu suavemente e arrepios outra vez a assolaram. — Você voltaria as crianças selvagens das colinas contra os profetas de Imsha? Ele sorriu. Eu vi isso em sua mente, princesa, sua fraca mente humana, cheia de sonhos bonitos de ódio e vingança. Vocês mataram meu irmão! Uma crescente maré de raiva estava combatendo seu medo. As mãos fecharam-se, o pequeno corpo rígido por inteiro. Por que você o perseguiu? Ele nunca fez mal a vocês! Os sacerdotes dizem que os profetas estão acima da intromissão em assuntos humanos! Por que destruíram o rei de Vendia? Como um ser humano comum pode entender as motivações dos profetas? Devolveu o mestre com calma. Meus acólitos no templo de Turam, que são os sacerdotes por trás dos de Tarim, me pediram que intercedesse em favor do rei Yezdigerd. Por motivos próprios, consenti. Como posso explicar meus motivos místicos para um intelecto tão insignificante? Você não entenderia. — Eu entendo isso! Que meu irmão morreu! Lágrimas de dor e ódio sacudiam suas palavras. Ela ficou de joelhos e o encarou com olhos chamejantes, tão ameaçadora e perigosa naquele instante quanto uma pantera. — Conforme queria Yezdigerd, concordou com tranquilidade o mestre. — Por um tempo foi meu capricho cumprir suas ambições. — Yezdigerd era seu vassalo? Yasmina tentava manter o timbre de sua voz inalterado. Sentira o joelho pressionar algo duro e simétrico sob a capa de veludo. De maneira sutil, mudou de posição levando a mão para baixo da capa. — O cão que lambe os restos de comida no quintal do templo é vassalo de Deus? devolveu o mestre. Ele não parecia notar as ações que ela pretendia desenvolver. Oculto pelo veludo, seus dedos se fecharam no que ela sabia ser o cabo dourado de um punhal. A moça curvou a cabeça para esconder a luz de triunfo em seus olhos. — Estou cansado de Yezdigerd, disse o mestre. — Voltei-me para outros entretenimentos. — Ah! Com um grito feroz, Yasmina saltou como um gato selvagem, estocando mortalmente. Então tropeçou e caiu no chão, onde se encolheu, olhando para cima para o homem no estrado. Ele não se movera. Seu sorriso críptico estava inalterado. Tremendo, ela ergueu a mão e o encarou com olhos dilatados. Não havia punhal em seus dedos, que agora seguravam um lótus dourado, com os botões amassados caindo do caule murcho. Yasmina o derrubou como se fosse uma víbora e se afastou da proximidade do atormentador. Voltou para o estrado porque ao menos este era mais digno para uma rainha do que rastejar no chão aos pés de um bruxo e fitou-o com apreensão, esperando represálias. Mas o mestre não se moveu. — Toda a substância é a mesma para aquele que conhece os segredos do cosmo. Ele disse de um modo soturno. — Para um adepto, nada é imutável. Pela vontade, botões de aço florescem em jardins inomináveis ou flores de espadas brilham ao luar. — Você é um demônio! Ela gaguejou. — Não eu! Ele riu. Nasci neste planeta há muito tempo. Outrora fui um homem comum e também não perdi todos os atributos humanos nesses incontáveis anos de devoção. Um homem que mergulha nas artes negras é maior que um demônio. Minha origem é humana, mas governo demônios. Você viu os senhores do Círculo Negro? Murcharia, iria murchar sua alma escutar de que reinado distante eu os reuni e de qual castigo os guardei com cristais enfeitiçados e serpentes douradas. Mas apenas eu posso governá-los. Meu tolo Kemsa pensou em tornar a si próprio grande. Pobre tolo! Explodindo portas materiais e lançando a si e sua amante no ar de colina a colina. Contudo, se ele não tivesse sido destruído, seu poder poderia ter crescido ao ponto de rivalizar com o meu. Ele riu mais uma vez. E você, pobre coisinha tola, planejando enviar um chefe montanhês peludo para assolar Imsha? Foi uma brincadeira que eu mesmo poderia ter projetado se tivesse me ocorrido de fazer que você caísse nas mãos dele. E li em sua mente infantil uma intenção de seduzi-lo com suas artimanhas femininas para cumprir seu propósito a todo custo. Mas, apesar de toda sua estupidez, é uma bela mulher para se colocar os olhos. E meu desejo é mantê-la como minha escrava. A filha de milhares de orgulhosos imperadores arfou de vergonha e fúria ante aquela palavra. — Você não ousaria! Sua gargalhada zombeteira cortou-a como um chicote nos ombros nus. — O rei não ousa pisotear um verme na estrada? Pequena tola, não percebe que seu orgulho real não é mais do que um bambu soprado pelo vento? Eu que conheci os beijos das rainhas do inferno! Verá como lido com uma rebelde! Intimidada e aterrorizada, a garota se encolheu sobre o estrado coberto de veludo. A luz ficou mais turva e fantasmagórica. As feições do mestre foram encobertas pelas sombras. A voz dele assumira uma nova tonalidade de comando. — Jamais me curvarei a você! A voz dela tremia de medo, mas carregava uma pitada de resolução. — Você o fará! Ele respondeu com uma horrível convicção. O medo e a dor irão ensiná-la. Irei flagelá-la com horror e agonia até sua última gota trêmula de resistência, até que você se torne cera derretida para ser moldada em minhas mãos de acordo com meus desejos. Conhecerá a disciplina como mulher mortal alguma jamais conheceu, até meu mais leve comando ser para você como a inalterável vontade dos deuses. E primeiro, para apaziguar seu orgulho, você viajará para as eras perdidas e verá todas as formas que já foi. Aie il la cosa! Aquelas palavras, a câmara sombria inchou diante do olhar assustado de Yasmina. As raízes de seus cabelos se eriçaram e a língua cravou no palato. Em algum lugar um gongo soou uma nota profunda e agourenta. Os dragões das tapeçarias brilharam como fogo azul e então desapareceram. O mestre no estrado não era nada além de uma sombra amorfa. A luz turva cedeu lugar à densa escuridão quase tangível que pulsava com estranhas irradiações. Ela não conseguia mais vê-lo, não conseguia ver coisa alguma. Tinha a estranha sensação de que as paredes e o teto haviam se afastado muito dela. Então, em algum lugar nas trevas, surgiu um brilho como um vagalume que, de maneira ritmada, esmaecia e vivificava. Ele cresceu para uma esfera dourada, e à medida que se expandia, sua luz se tornava mais intensa, com um brilho branco, e explodiu de repente, cobrindo as trevas com faíscas brancas que não iluminavam as sombras. Mas, como uma impressão deixada na escuridão, uma fraca luminosidade persistia e revelou um poço escuro e delgado surgindo no chão sombrio, que se espalhou diante dos olhos dilatados da garota e tomou forma. Caules e folhas largas apareceram e grandes botões venenosos se erguiam à sua volta enquanto ela se aninhava contra o veludo. Um perfume sutil cobria a atmosfera. Era a figura pavorosa do Lótus Negro que ela assistira crescer, tal qual ele nascia nas selvas assombradas de Kitai. As folhas largas murmuravam com vida terrível. Os botões se curvaram sobre elas como coisas sencientes, assentindo como serpentes em hastes flexíveis. Gravados contra as trevas impenetráveis, eles se agigantaram sobre ela, enormes, negros, visíveis de alguma forma insana. Seu cérebro titubeou com o odor entorpecente e ela pensou em rastejar para fora do estrado. Mas agarrou-se a ele quando este pareceu se lançar em uma inclinação impossível. A princesa gritou desesperada, segurando no veludo, no entanto sentiu os dedos serem arrancados sem piedade. A sensação era de que toda a sanidade e estabilidade tivessem desaparecido. Ela era um átomo trêmulo de senciência, conduzida por um vácuo negro e gelado por um vento trovejante que ameaçava extinguir seu brilho fraco como uma vela soprada por uma tempestade. Então veio um período de impulso e movimento cego em que o átomo com o qual ela havia sido misturado fundiu-se com uma miríade de outros átomos de vida desovados no pântano fermentado da existência, moldados por forças formadoras, até que ela emergiu de novo à consciência individual, girando para baixo em uma infinita espiral de vidas. Num misto de terror, Yasmina reviveu todas as suas existências anteriores. Reconheceu e foi mais uma vez todos os corpos que carregaram seu ego ao longo das eras. Ela colocou os pés novamente sobre a longa estrada desgastada que se estendia atrás de si para o passado imemorial. Retornou para além dos mais obscuros alvoreceres do tempo. Agachou-se tremendo em selvas primordiais, caçada por animais de rapina salivando. Vestida com peles, ela caminhava até a cintura afundada em campos de arroz, lutando pelos preciosos grãos contra aves aquáticas grasnando. Trabalhou com os bois para arrastar o pau pontiagudo por entre o solo teimoso e se abaixou sem limite algum sobre os teares de cabanas de camponeses. Viu cidades muradas queimarem e fugiu aos gritos de matadores. Arrastou-se nua e sangrando por areias escaldantes levada pelo estribo do escravagista e conheceu o aperto de mãos quentes e ferozes em sua carne contorcida, a vergonha e agonia da luxúria brutal. Gritou ante a mordida do chicote e lamentou-se sobre a cremalheira. Louca de terror, lutou contra as mãos que forçavam implacáveis sua cabeça para baixo em um bloco sujo de sangue. Conheceu as agonias do nascimento e o amargor de um amor traído. Sofreu todos os infortúnios, erros e brutalidades que os homens infligiram às mulheres ao longo das eras, e manteve todo o rancor e malícia de mulher para mulher. E como o movimento de uma chibata ígnea, restava-lhe a consciência de que mantivera sua condição divina. A moça foi todas as mulheres que já havia sido, contudo, em seu conhecimento, continuava sendo Yasmina. Essa conscientização não se perdeu nos espasmos da reencarnação. Ao mesmo tempo e de uma só vez, ela foi uma escrava nua rastejando-se sob um chicote, e a orgulhosa divina de Vendia. e sofreu não apenas como a garota escrava, mas também como Yasmina, cujo orgulho fazia do chicote uma marca escaldante. Vida misturada à vida no caos voador, cada qual com sua carga de dor, vergonha e agonia, até ela escutar debilmente sua própria voz gritando de um jeito insuportável, como um grande grito de sofrimento ecoando por todas as eras. Então despertou no estrado coberto de veludo na sala mística. Sob uma luz cinzenta e fantasmagórica, mais uma vez, vislumbrou o estrado e a figura tenebrosa que estava sentada sobre ele. O capuz da cabeça estava dobrado, os ombros um pouco esboçados contra a escuridão incerta. Ela não podia divisar detalhes com clareza, mas o capuz onde a capa de veludo estava provocou-lhe um mal-estar. Enquanto o observava, abateu-se sobre ela um medo inominável que a congelou por completo. Um sentimento de que não era o mestre que se sentava tão em silêncio naquela plataforma negra. A figura moveu-se e se levantou, elevando-se sobre ela. Parou próximo e os longos braços com suas mangas negras curvaram acima dela. A princesa lutou contra eles com um pavor que arrancou sua voz, surpresa por sua dureza magra. O encapuzado se inclinou para baixo na direção do rosto da moça que o evitava. E ela gritou e gritou de novo com medo e repugnância pungentes. Braços feitos de ossos agarravam seu corpo macio e do capuz olhava para fora uma feição de morte e decadência, o aspecto como o de um pergaminho podre em um crânio em decomposição. Ela gritou de novo e mais uma vez ao que aquelas mandíbulas sorridentes que mordiam o ar se inclinavam sobre seus lábios e perdeu a consciência.